paz do Senhor. E aí, brasileiro? E aí, brasileira? Cidadãos do céu, vocês estão preparados já? O dia está chegando, está cada vez mais perto. Tenho visto alguns ansiosos, outros certos da vitória, mas tenho visto alguns com os nervos à flor da pele, já apareceu frieira, dor de cabeça, caspa, dor de barriga. Você está preparado? Mas eu não estou falando do jogo da Copa ou jogo do Brasil, estou falando da volta de Jesus. Bom, vou começar tudo de novo. Paz do Senhor! E aí, brasileiro? E aí, brasileira? Cidadãos do céu, vocês estão preparados já? O dia está chegando, está cada vez mais perto. Tenho visto alguns ansiosos, outros certos da vitória, mas tenho visto alguns com os nervos à flor da pele, já apareceu frieira, dor de cabeça, caspa, dor de barriga. Você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.